Senta logo o bolinho, tramando bote no mercado, intimo menorzinho. Cinco janelas na cintura, dá pra ver os furos. O brilho do oitão cromado ilumina o escuro. Acende o chuim, vai lá e dá uma bola. Faz o sinal pro parceiro que chegou a hora. O mercado está mostrando, intima balconista. No 5-7 nervoso, moleque virou artista. Engatilha e apavora, grita e fala palavrão. Desmaiou o tiozinho no cabo do oitão. Vai render uma micharia, vai render um qualquer. No frevo da madrugada, pra bancar as mulher. Cocaína, rupinol, maconha e vinho. A vida é triste, cada um escolhe seu caminho. Amor de puta se conquista com a noiva de branco. Se os homens passam no momento, menor, todo mundo é santo. Me veste com o cano, apavora, não tem dó. Tá na correria, se inspirando de maior. Tente não morrer, tente não roubar. Tente sair fora antes do bicho pegar. Passou na droga no frevo, chegou em casa dopado na caixa do pisante. Escondeu o cromado, a mãe acorda com barulho que fez no portão. Chora de raiva com o filho dessa cidade doidão. Falando nada, com a boca roxa. A coroa tá contigo, deixa de ser trouxa. O assalto mal feito, a casa caiu. Recolhido pra delega, vítima te viu. Recolhido pro CAGE, ala M1. Se arrepender do que fez, véi, de jeito nenhum. Alguns meses não fez dele um cara recuperado. No saidão, malucão, quer ver logo um lado. Seu desafeto tá moscando daquele jeito. A pipoqueira no boteco, dois tiros no peito. Uma vítima fatal, lei de vagabundo. Três inocentes na UTI, no coma profundo. De menor com o cano, apavora, não tem dó. Tá na correria, se inspirando de maior. Tente não morrer, tente não roubar. Tente sair fora antes do bicho pegar. De menor. Cabeça prêmio na quebrada, tipo sem sossego. Como diz o ditado, quem tem cu tem medo. A polícia está na cola, o bandido se apavora. Pois agora também chegou sua hora. Na hora do perigo se lembrou da coroa. Chances você teve pra viver de boa. Cadê os malucos que te levou pro crime? Cadê a vagabunda que te levou pra cama? Nessa hora você vê que sua mãe te ama. Tentou voltar atrás, mas não teve jeito. Tentou se entocar, mas não teve jeito. A vagabunda que transou contigo te caguetou. Te pegou por uma dolinha, nessa você dançou. Desacerto, casinha armada. Virou o beco na madruga, caiu na cilada. Caiu na cilada. Me veste com o cano, apavora, não tem dó. Tá na correria, se inspirando de maior. Tente não morrer, tente não roubar. Tente sair fora antes do bicho pegar. De menor.